irá mudar. Não me diga Deus, vamos conversar. Acredite, amor, tudo irá mudar. Não me diga Deus, vamos conversar. Ah, o meu ciúme é passageiro, apenas foi um desespero. Eu vou tentar me controlar. Acredite, amor, tudo irá mudar. Não me diga adeus, vamos conversar.